descanso em Jesus encontrei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si. Busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre aqui. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei, Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim.